Alô, bom dia, o Chané 6251. Salvador, bom dia, Chané 6251. Bom dia, o Chané 6251, eu tenho aqui aprovado 360 para Guarulhos. Tá pronto para cópia? Pronto. 6251, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme o plano. Decola cabeceira 10, com curva direita, subida da El Leda Bridge. O transponder é o 5442 e o controle opera em 120.8. Codeje. Guarulhos 360. Hotel Zulu 16, VHZ, após conforme, decola da 10, da El Leda Bridge, 5442, controle 208. Correto, hoje é 6251, chame para o acionamento no portão 11. Vai chamar. autorizado no 0 no meio, altímetro, chame para o táxi, hoje é 6251. Foi muito baixa a transmissão, só consegui compreender Galeão na alternativa. Tá com 135 a bordo, Galeão, com 3 horas e 50 do prato. Ok, 3h50, 135 Galeão, tá livre o táxi, via Pátio 1 no Índia Alfa, chame no ponto de espera pronto para a decolagem, ou chame a 254. 251, está autorizado alinhar e decolar da 10. O vento é de 130 graus com 8 nós.